Começa agora o programa diário Rádio Livre Fora do Eixo. Escute, divulgue, participe. É isso aí, galera. Tá começando então mais uma edição do programa Rádio Livre FDE. Eu sou a Letícia Rezende, tô aqui na Casa Fora do Eixo, Uberlândia, fazendo mais uma edição aí do programa Rádio Livre FDE, hoje edição de número 39, o programa que faz parte aí das ações da Web Rádio Fora do Eixo, integrado também às ações do Ao Vivo FDE, onde também participam programas da Web TV Fora do Eixo com transmissões via live stream. Então, começando mais uma edição, hoje nós vamos ter um monte de coisa legal aqui no programa, como já divulgado aí no Facebook e nas redes sociais, um pouquinho do que a gente vai curtir hoje. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho aí sobre programação do Domingo na Casa, agora dia 25, vamos falar também sobre o 4º Congresso Fora do Eixo. A Yasmin, da Casa Fora do Eixo São Carlos, gravou pra gente um depoimento falando um pouco sobre como que tá a produção, inscrições, enfim. A gente vai saber alguns detalhes sobre o 4º Congresso Fora do Eixo logo mais aqui no programa Rádio Livre FDE. A gente também vai falar sobre o lançamento compacto rec da banda Finlândia, o CD Carnavales. Então vamos conhecer um pouco mais esse lançamento que está disponível para download aí no portal Compacto Rec. Vamos falar também sobre a turnê do Macaco Bong e do PES, que está rolando na Argentina e depois segue para o Brasil. E vamos falar também sobre a festa de 10 anos da revista Fórum, que acontece sábado lá na Casa Fora do Eixo, São Paulo. Lançamento da mixtape A Mente Flutua, do rapper Toy, de Uberaba. Vamos bater um papo também com o pessoal da banda Crow, aqui de Uberlândia, que também está lançando um CD, Trance of the Tread. É o nome do CD que eles estão lançando e logo mais eles vão estar aqui na Casa Fora do Eixo Uberlândia contando um pouco mais sobre esse lançamento, a banda que é conhecida internacionalmente já com várias turnês na Europa, enfim. Logo mais os meninos vão estar aqui também na Casa Fora do Eixo Uberlândia falando mais sobre esse lançamento. E lembrando a galera então, vamos twittar aí Ao Vivo FDE, use sempre a hashtag Ao Vivo FDE e também tweet @webradiofde, interaja comigo aí que estou apresentando o programa, né? Participe então, dê o seu feedback, o que você está achando do programa, quer pedir alguma coisa, dar opinião, indicar sua banda, enfim, @webradiofde é o nosso Twitter. Convide seus amigos também para acompanhar o programa, está começando e vai até as 22 horas, são 2 horas aí de música independente brasileira, enfim, muita coisa legal, a nova música brasileira, né? E então vamos dar sequência aí, começar o primeiro bloco. Daqui a pouco a gente já entra aí com todas essas notícias que eu falei. E nesse primeiro bloco então vamos ouvir uns sons que eu tenho ouvido bastante. Daí eu sempre começo o programa aqui com alguns sons que eu acho bacana indicar. E aí depois a gente já começa também com essas notícias aí que a gente preparou pro programa de hoje. Então, para esse primeiro bloco, eu separei alguns sons que tenho ouvido muito, que é o Rael da Rima. Vi um show dele há pouco tempo em um festival em Ipatinga e muito bom mesmo o show dele, indico o show e também o CD. E Do Amor, um grande show, CD, enfim, um dos CDs que eu ouço bastante há muito tempo. E vamos ouvir também Zeferina Bomba. Então, nesse primeiro bloco aí, vamos desses três sons e daqui a pouco a gente volta aí com mais notícias. Esse é o programa Rádio Livre FDE, mais uma ação da Web Rádio Fora do Eixo, a voz do circuito conectada em mídias livres. Então, vamos dar um grau aí nos nossos fones de ouvido. E, lembrando aí, também esqueci de falar, vocês estão curtindo aí no BG o som do coletivo Rádio Cipó. É o BG do programa hoje. Então vamos curtir aí a música Trabalhador, do Rael da Rima, Lindo Lago do Amor, da banda Do Amor, e O Que Eu Não Fiz, Zeferina Bomba. Aumenta o volume, galera. Oh.

Conexão Vivo apresenta. Se eu quiser ficar aqui, sem ter que pensar no que eu não tenho. E se eu quiser andar então, sem ter que esperar por quem não vem. Me sinto só em tudo, me sinto falta. Esse aí, programa Rádio Livre FDE, apresentado diretamente da Casa Fora do Eixo, Uberlândia. Vocês acabaram de curtir o som de Zeferina Bomba, Do Amor e Rael da Rima, no primeiro bloco do programa Rádio Livre FDE. Lembrando aí que o programa Rádio Livre FDE também é realizado toda segunda-feira, a partir das 22 horas, com o programa Independência ou Marte, direto da Rádio UFSCar, aqui no mesmo canal que vocês estão acompanhando agora. E toda quinta-feira, às 22 horas, vocês também curtem o programa Espaço Cultural, apresentado pelo vocalista da banda Cabroeira, Arthur. Então amanhã, às 22 horas, tem programa Espaço Cultural com o Arthur aqui na Rádio Livre FDE, no canal do Ao Vivo FDE, casa.foradoeixo.org.br/ao vivo. Você pode acompanhar vários programas legais ao vivo, não só os da Web Rádio Fora do Eixo, como também os programas na casa, que acontecem de segunda a sexta às 16 horas, entre várias outras transmissões que o Circuito Fora do Eixo sempre traz ao vivo. Esse último sábado rolou aí o Observatório Fora do Eixo Rádios Livres, lá no Coletivo Junta E, em Campinas, né? Foi muito bacana o debate que rolou por lá, o debate voltado em rádios livres, e também acabou que desse debate todo de rádios livres também rolou um vídeo tutorial para a transmissão de uma rádio livre. Então, você que está interessado em montar uma rádio livre, em começar a fazer transmissão de rádio livre, o coletivo Ajunta E produziu esse vídeo tutorial aí, né, vendo que também o Circuito Fora do Eixo tem um transmissor de rádio, em breve vai estar circulando aí pelos pontos do Circuito Fora do Eixo, pelos festivais. Então produzimos esse conteúdo aí para capacitar esses agentes a utilizar o equipamento de rádio. Então acesse aí coletivoajuntae.blogspot.com. Lá vocês encontram o vídeo tutorial de transmissão aí da Rádio Livre, muito bacana mesmo. E também dá para saber mais de como foi o Observatório Rádios Livres lá no coletivo Junta-E. É, domingo agora tem a edição número 22 do Domingo na Casa, lá na Casa Fora do Eixo São Paulo, né, a partir das 14 horas. Então vai ter o show das bandas Atmosfera Lunar, Akira Presidente, Selvagens à Procura da Lei, Venosa, Guialos, Medula, Marco Pablo e Oscar, na programação então desse domingo, agora dia 25, lá na Casa Fora do Eixo SP. Para você ir, para participar do Domingo na Casa, basta mandar um e-mail para contato@foradoeixo.org.br e explicar o porquê você quer um convite do evento. Beleza? É mais um evento aí do Circuito Fora do Eixo em São Paulo, Domingo na Casa. E agora então nesse bloco a gente vai ouvir um pouco dos sons das bandas que participam então desse Domingo na Casa. Nesse próximo bloco a gente vai ouvir aí o som do Oscar, da banda Venosa e também da banda Medula, que tocou nessa terça ontem lá no Cedo Sentado Fora do Eixo, no Estúdio SP, e toca de novo aí no Domingo na Casa. Né? Então agora vamos ver esses três sons aí, já ir aquecendo pro Domingo na Casa agora dia 25. Esse é o programa Rádio Livre FDE, mais uma ação aí da Web Rádio Fora do Eixo, a voz do circuito conectada em mídias livres. Curte aí, Oscar, aumenta o volume. Carna o mais ao vento leve, levem meus ais daqui breve. Quantas visões sonhei voar, um mar vermelho tempos atrás. Eu guerreei, fui índio e amei, quantas vidas vivi. Você estava lá. We'll be right back. Rádio Livre Fora do Eixo. Infância, carinho, amor complacente, a cada alegria um presente. Distância, caminhos, falsa obediência, mudanças trazendo o fim da inocência. Rádio. Rádio Fora do Eixo, a voz do circuito, conectada em mídia livre. Amanheceu em empacotada. Cartazes por todo lado, o circo está armado. Inúmeros bichos numerados. Comprem suas entradas e o show vai começar. Respeitável público, sorriso na boca do palhaço. Onde o tempo que passa é atraso. A miséria enche o prato, escondo barato. O povo descalço com votos sapatos. E de 4 em 4 anos, o mesmo espetáculo. Aperta a mão que eu te dou um doce. Aperta a mão que eu te dou um doce. São poses, promessas e beijos na testa. Aperta a mão que eu te dou um doce. Aperta a mão que eu te dou um doce. São poses, promessas e beijos na testa. Ingressos na mão, o sorriso na boca do palhaço é o sorriso na boca do leão. Não bota a mão não, que morte. E o povo de olhos vendados no globo da morte. Código de barra e a cara lavada pintada com vasos multicoloridas. O fado da caixa anuncia nova acrobacia e revela o momento que a corda bamba rompia. Mas tudo combinado faz parte do espetáculo. Truque ilusionista. Abra cada brilho, você no meio do picadeiro, se filo de isca. Aperta a mão que eu te dou um doce. Aperta a mão que eu te dou um doce. São poses, promessas e beijos na testa. Aperta a mão que eu te dou um doce. Aperta a mão que eu te dou um doce. São poses, promessas e beijos na testa. Aperta a mão que eu te dou um doce. Aperta a mão que eu te dou um doce. São poses, promessas e beijos na testa. Aperta a mão que eu te dou um doce. Aperta a mão que eu te dou um doce. Esse aí, programa Rádio Livre, FDCs acabaram de curtir o som da banda Medula, Venosa e Oscar, que tocam aí no próximo domingo na casa, agora dia 25/9, na casa Fora do Eixo, São Paulo. E continuando a programação, então, lembrando todo mundo, vamos twittar o hashtag ao vivo FDE e também arroba webradiofde. Lembrando que vocês estão curtindo aí também no BG o som do coletivo Rádio Cipó. Vou aumentar um pouquinho para vocês curtirem um pouco o coletivo Rádio Cipó. É isso aí, programa Rádio Livre FDE. Lembrando que também ainda hoje nós vamos ter o pessoal da banda Crow aqui de Uberlândia, que está lançando o seu segundo CD. Logo mais eles vão estar aqui na Casa Fora do Eixo Uberlândia, então falando um pouco mais sobre o lançamento do CD deles. Ainda também vamos falar sobre a turnê do Macaco Bong, da banda PES. Também lançamento Compacto Rec do Finlândia, CD Carnavales. Vamos falar também sobre o lançamento do mixtape A Mente Flutua, do Toy. E muito mais, ainda tem muito tempo de programa Rádio Livre FDE. Nós vamos até às 22 horas aqui no canal do Ao Vivo FDE. E agora, continuando o programa, então, vamos ouvir, então, a Yasmin, que gravou pra gente, Yasmin Bindin, gravou pra gente, então, um depoimento falando um pouco sobre como está sendo a produção do 4º Congresso Nacional do Circuito Fora do Eixo, falando sobre também as inscrições, o edital de vivência que o Congresso lançou, são 72 vagas para vivência do 4º Congresso Fora do Eixo. E, enfim, falando sobre todos os preparativos aí do congresso que acontece de 14 a 20 de novembro em São Carlos. A Yasmin, que é da Casa Fora do Eixo São Carlos, e está responsável pela produção aí do congresso lá. Então ela vai falar então agora pra gente um pouco mais sobre esse rolê. Então aumenta o volume aí e vamos ouvir aí o que a Yasmin fala sobre como está sendo a produção do 4º Congresso Nacional Fora do Eixo. Então, Letícia, eu vou falar um pouco aqui do edital de vivência. do Congresso. É, a ideia do edital de vivência, né, que está com as inscrições abertas até 18 de outubro, é abrir para a rede a oportunidade, né, de os agentes participarem também da produção do Congresso Fora do Eixo. É, foram definidas várias equipes, né, e essas equipes vão ser selecionadas, né, quem vai fazer o edital de vivência vai ser selecionado para compor essas equipes. Tem várias equipes, tem equipe de cobertura colaborativa, equipe de sistematização, equipe de alimentação, enfim. Aí os gestores dessas equipes, né, vão estabelecer o plano de trabalho e vão fazer reuniões online com os selecionados e depois se reunir no presencial para, de fato, começarem os trabalhos, né, mais práticos, né, com toda a equipe reunida. Essa é a ideia do edital de vivência. Os programas de vivência são iniciativas da UNIFDE, né, da Universidade Fora do Eixo. E aí, para o Congresso, não poderia ser diferente. Essa ação que é super importante para a formação dos agentes da rede. Agora, sobre a dinâmica de produção aqui da Casa Fora do Eixo Sanca, a gente está ainda numa fase mais de pré-produção, digamos assim, né? Tanto no que diz respeito à mobilização, né, a gente está articulando aqui parceiros e agentes locais da cidade para comparecerem no Congresso, né, esse trabalho que é o trabalho dos filtros, né, que a gente tem feito, e a parte de assessoria de produção mesmo, né, na parte de produção executiva, como o Congresso vai ser aqui em São Carlos, a gente está em contato frequentemente com a equipe do Festival Contato, né, que é o festival que é parceiro do Congresso, né, os dois eventos vão ocorrer juntos, então a gente faz reuniões periodicamente com o Festival Contato, né, as equipes estão super integradas, planejando atividades conjuntamente, enfim. Toda a base de logística, né, de ir nos locais de hospedagem, de alimentação, fazer alguns orçamentos locais, basicamente é o que a Casa Fora do Eixo tem feito por enquanto, né. E aí, óbvio, né, provavelmente durante a semana do Congresso mesmo, a Casa Fora do Eixo Sanca vai ser, com certeza, uma base, né, um QG, digamos assim, para a equipe do Congresso, né, que vai estar toda deslocada para cá, né, toda a equipe de todos os lugares do Brasil vai estar aqui concentrada. Da Casa Fora do Eixo é mais isso mesmo, né? E sobre hospedagem, alimentação, credenciamento, as caravanas, todas essas demandas do Congresso, existem equipes, né, equipes definidas para dar conta dessas demandas, né, e essas equipes são as mesmas equipes também que integram o programa de vivência, né, não todas as equipes, mas algumas dessas equipes de produção do Congresso demandaram alguns agentes para fazer a vivência, né, então essa equipe tem se comunicado e conversado. E a fase que a gente está ainda é na fase de levantar orçamentos mesmo, de mapear fornecedores, fazer reservas, para logo menos já iniciar as contratações de fato, né? E das caravanas está tendo um trabalho muito legal de mobilização a nível nacional, né? Os coletivos, as regionais estão mobilizando parceiros locais nas suas cidades, estão conseguindo fechar ônibus, vans, conseguindo apoios locais também. Aqui em São Paulo, por exemplo, está bem articulado, né? As regiões do estado estão bem articuladas, fazendo esse trabalho de mobilização para juntar as caravanas que virão para cá. E, bom, das caravanas é isso, né? O Congresso aí tá chegando, falta menos de 2 meses, né? Então daqui para frente o ritmo com certeza vai ser um pouco mais acelerado de produção, né? Mas a gente tá com uma equipe grande aí, né? Bem focada e bem empolgada também em fazer esse trabalho de produção e pré-produção do Congresso, né? E é isso, qualquer coisa, se vocês quiserem acessar o edital de vivência ou as inscrições, tá no Diário Oficial do Fora do Eixo, diariooficialfde.org, vocês podem entrar lá, se inscrever, saber, acompanhar mais as notícias recentes do Congresso. E é isso, qualquer dúvida, entre em contato com a gente e bora participar, se inscrever também, todo mundo é bem-vindo. A gente está com uma expectativa aí de pelo menos 1.000 pessoas, entre convidados, entre agentes da rede, entre pontos fora do eixo, jornalista, imprensa, palestrantes, artistas, enfim. A gente sabe que com certeza vão ter pelo menos 1.000 pessoas aqui em São Carlos, em função do Congresso Nacional do Fora do Eixo, que vai acontecer de 14 a 20 de novembro, agora de 2011. É isso, obrigada. É isso aí, obrigado a você, Yasmin. É, então é isso aí, Yasmin falando um pouco mais, lembrando então de acessar o site do Diário Oficial Fora do Eixo para fazer sua inscrição, tirar também suas dúvidas, ler o edital de vivência, todas as informações estão no Diário Oficial do Circuito Fora do Eixo. Né, muito obrigado aí, Yasmin, e espero encontrar todo mundo aí no 4º Congresso Fora do Eixo de 14 a 20 de novembro em São Carlos. É, então é isso aí, vamos continuar o programa, é muito massa, e daqui a pouco também banda Crow aqui no programa Rádio Livre FDE, falando sobre o CD que eles estão lançando, é o segundo CD, é Trance of Trade. Então daqui a pouco vamos falar com a banda Crow, e agora vamos falar um pouco sobre lançamento compacto REC, né? A banda Finlândia lançou então o CD Carnavares esse mês pelo projeto Compacto REC do Circuito Fora do Eixo. Então todo mês o Circuito Fora do Eixo lança um CD virtual, né? O lançamento desse mês foi o CD Carnavares, né? O mais recente lançamento, e ele traz então a contemporaneidade latino-americana, mistura elementos da música popular e com a música eletrônica, praticando uma brincolagem de estilos, né? Eles misturam então baião, tango, cúmbia, maracatu, samba e beat eletrônico. E o resultado disso é o trabalho do Duo Finlândia, aí, formado pelos músicos Maurício Canduce, da Argentina, e Rafael Evangelista, do Brasil. Né? Os dois, então, formam um Duo Finlândia que vem circulando bastante pelo país e pela América também, fazendo uma circulação muito bacana. Lançaram também recentemente um documentário sobre a turnê deles. E agora a gente vai curtir então um bloco especial, Compacto REC, o CD Carnavales. Você que curtiu o som, que tiver afim, é só acessar compactorec.wordpress.com e baixar o CD completo lá mesmo. Então vamos curtir agora um pouco mais do Duo Finlândia. Daqui a pouco eu volto. Esse é o programa Rádio Livre FDE. Mais uma ação aí do Ao Vivo FDE e também da Web Rádio Fora do Eixo, a voz do circuito conectada em mídias livres. Vamos curtir então as músicas Frevo, Frenético e Foronga, e que vivam los carnavales. Então bora aí, Duo Finlândia. Carnaval que reverencia a beleza e a alegria como uma expressão popular. We'll be right back. e ela passa o ano todo, na época da quaresma ela sai, né? Rádio Livre Fora do Eixo. Thank you. Isso aí, programa Rádio Livre FDE. Agora são 21 horas e 4 minutinhos. Nós vamos até as 22 horas aqui no Ao Vivo FDE. E às 22 começa então o programa Pós-TV, né? E hoje vai abordar então o edital de vivência do Circuito Fora do Eixo, né? A circulação dos agentes do Fora do Eixo. E então daqui a pouco, às 22 horas, tem o Pós-TV também. Mais uma ação aí do Ao Vivo FDE. Lembrando que também de segunda a sexta, às 16 horas da tarde, tem o programa Na Casa também, na programação do Ao Vivo FDE. E eventos do Circuito Fora do Eixo são transmitidos ao vivo diariamente. Você pode acompanhar vários eventos aí. Então siga arroba Fora do Eixo e também arroba Web Rádio FDE para acompanhar nossas transmissões, né? Inclusive, no último domingo, acompanhei uma transmissão ao vivo que foi muito bacana. Show do Criolo lá no Festival Transborda, em Belo Horizonte, pelo live stream. E foi super emocionante acompanhar aqui pela internet, né? Muito bom. E daqui a pouco também a Luísa, aqui da nossa casa, ela participa do programa da Pós-TV e fala um pouco sobre a vivência. Ela que participou de 3 festivais do Circuito Fora do Eixo e pelo edital de vivência. E aí ela vai participar então da Pós-TV e falar um pouco sobre como foi essa vivência, 20 dias em circulação pelo estado de Minas, participando de festivais, conhecendo os artistas, músicos, oficinas, ministrando oficinas, fazendo cobertura colaborativa, enfim, 22 horas, programa Pós-TV, né? E falando agora também mais notícias aí da música brasileira e também da música argentina, né? Após o Macaco Bong passar alguns dias em Cuiabá gravando seu EP, músicas que também vão para o próximo CD, que já está quase pronto, né? O Macaco Bong saiu então em turnê pela Argentina. A gira, como os portenhos costumam chamar turnê, é feita em parceria com a banda PES da Argentina, né? E a banda PES já tem mais de 10 discos lançados. Uma das grandes referências da música independente na Argentina. A turnê passa por 6 cidades, são 7 shows e vai até o dia 23 agora. Em seguida, a turnê vem para o Brasil e passa pelos estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, né? Então, a gira acontece na Argentina, estado de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Para saber mais sobre essa mega turnê aí do Macaco Bong com a banda Pés da Argentina, é só acessar o site da música.foradoeixo.org.br, sempre atualizado com notícias da nova música brasileira, né? E então daqui a pouquinho a gente vai curtir também um som aí do Macaco Bong, mas antes eu também queria falar sobre uma outra notícia, um outro evento bacana que acontece agora dia 24/9, lá na Casa Fora do Eixo de São Paulo. Acontece então um evento de aniversário de 10 anos da revista Fórum, lá na Casa Fora do Eixo de São Paulo, né? Os convidados para o evento, os provocadores, o evento que vai acontecer nele, debates políticos sobre internet, mídia, cultura, né, e também apresentações musicais. Os provocadores são a Ivana Bentes, Rodrigo Savazzone, Sérgio Amadeu, Lino Docinini, Maria Fro e mais o Macaco Bong, que chega da turnê, e Los Porongas também aí na festa de 10 anos da revista Fórum, mais grafite. Acontece aí das 10 às 20 horas na Casa Fora do Eixo, São Paulo. Né? Para saber mais também sobre o evento, é só acessar o site da casa.foradoeixo.org.br ou então o site da revista Fórum, revistaforum.com.br/10 anos. Então você fica sabendo mais sobre esse evento e pode também participar da comemoração de 10 anos da revista Fórum em parceria aí com o Circuito Fora do Eixo. E agora nesse bloco então vamos ouvir aí o som do Macaco Bong, sempre bom, né? Vamos curtir a música Beleza do Macaco Bong, que tá em turnê aí pela Argentina, daqui a pouquinho volta pro Brasil. Vamos curtir também a música Fortaleza do Los Porongas, que participa da festa de 10 anos da revista Fórum. E vamos também curtir a música Viés, da banda Vivendo do Ócio, né, que tocou na última terça-feira lá no Cedo Sentado Fora do Eixo, no estúdio SP. Então, bora aí para mais um bloco. Daqui a pouco vamos estar ao vivo aqui com a banda Crow de Uberlândia, falando um pouco mais sobre o lançamento do seu CD. Então, vamos de música. Rádio Livre Fora do Eixo. Livre. Web Rádio Fora do Eixo. Parece, mas não é. Eu tento disfarçar. Acho que você nem se liga, nem imagina. O quanto eu tento aproximar para suprir, injetar nas minhas veias o teu mel, fazer minha cabeça. Pare, pense, sinta, veja, olhe, observe. Eu quero ver se você percebe. Falo o que penso, sem precisar explicar. Vivo, vislumbre, analiso. Eu gosto de você, és a minha vilã, o meu vício vital. Eu gosto mesmo de você. De novela, é um amor libertino por atração daquelas, de confundir minha cabeça, de deixar sem jeito, de me esmagar o peito. Pare, pense, sinta, veja, olhe, observe. Eu quero ver se você percebe essa minha paixão subliminar, e o seu prêmio será melhor do que tudo isso que falei. Você és a minha vilã, o meu vício vital. Eu necessito de você. Programa Rádio Livre FDS. Vocês acabaram de curtir o som do Vivendo do Ócio, Los Porongas e Macaco Bong. E agora tô aqui com a Luísa Guedes do meu lado, que é integrante aqui do Coletivo Goma, da Casa Fora do Eixo Uberlândia. Ela que nos últimos 20 dias esteve circulando pelo Circuito Mineiro de Festivais Independentes, participou de 3 festivais. Né? E hoje ela participa aí do programa Pós-TV e ela vai contar então pra gente um pouco do que vai rolar no Pós-TV hoje a partir das 22 horas, daqui a pouquinho, né, Lu? Isso aí, Led. E aí, boa noite, galera. Hoje a pauta da Pós-TV é sobre as vivências do Fora do Eixo. É o projeto que anda levando a galera a participar de várias ações na rede e entrar em contato com outros agentes. Muito massa. Falar um pouquinho de quem que vai participar hoje do programa, que eu acho que é muito legal de acompanhar. É o João Paulo, que está no edital de vivência de design da Casa Fora do Eixo. O Alan, da vivência da Casa Fora do Eixo de São Paulo também. A Nath, do edital de vivência do Massa, na Casa Fora do Eixo, depois de voltar para o Sul. Vai falar como que foi isso, todo esse processo. Eu também vou estar falando sobre como foi estar no Festival Transborda, no Balido e no Panapedra. A Bianca, que também está passando um tempo aí na Casa Fora do Eixo de São Paulo. Cláudia Schultz, a Jéssica, a Raíssa, que foi minha gestora aí nessas vivências todas, que acompanhou eu e a Mayara. O Gabriel Zambon, do Coletivo Sem Paredes. O Paulo, da Rede 100. O João, do Forceps. o Gabriel Ruiz, que é de Bauru, o Jean do Sem Paredes e a Natália do Fuligem. É isso aí, Lete. Massa, Lu. Então, às 22 horas, pós-TV, sobre vivências do circuito fora do eixo. Um monte de gente participando de vivência cada dia mais. É, o edital de vivências aí no circuito fora do eixo. Lembrando que, então, o 4º Congresso Fora do Eixo vai abrir 72 vagas pelo edital de vivência. Né? E é isso aí. Acho que vale a pena todo mundo se inscrever para participar desse edital de vivência. Tem sobre atendimento, comunicação, várias, dividido pela frente de atuação. Então você pode acompanhar o edital e definir onde você acha melhor participar do edital de vivência do 4º Congresso Fora do Eixo. Lembrando aí que o BG é o som do coletivo Rádio Cipó, né? E agora vamos para mais um bloco. Daqui a pouquinho, banda Crow aqui no programa Rádio Livre FDE, falando sobre o lançamento do CD deles, que acontece no próximo domingo aqui em Uberlândia. E agora vamos falar então sobre mais um lançamento, né? A música brasileira sempre movimentada, com vários lançamentos. Tem também o lançamento do Nevilton, que rolou recentemente. No próximo programa vamos abordar mais o lançamento do Nevilton. E hoje então vamos falar também do lançamento do mixtape A Mente Flutua, do rapper Toy de Uberaba, né? Ele que lança sua segunda mixtape, né? A Mente Flutua, pelo Firma Coletivo de Uberaba e também pelo Megalo Zebu Discos. Em breve a mixtape estará também nas lojinhas do Circuito Fora do Eixo, nas banquinhas, nas noites Fora do Eixo, então à disposição. Algumas dessas músicas já estão disponíveis para download no perfil do Toy no portal Toque no Brasil, toy.tnb.art.br. Você pode conhecer mais então o trabalho do Toy e baixar então vários sons dessa mixtape, que vem com mais de 20 músicas, ficou muito bacana. Agora a gente vai ouvir uma música do Toy, Porque é Nós. É uma das músicas aí da mixtape A Mente Flutua. Na sequência, então, vamos fazer um bloco especial hip hop. Vamos curtir o som do Xará e também do Slim Rimografia e Thiago Beats com a música Mais Que Existir. E em sequência eu volto aí com o pessoal da Amanda Crow, que tá chegando aqui na Casa Fora do Eixo Belândia, pra falar sobre o CD deles. Então agora vamos curtir Toy, Porque é Nós. Eu sei que Toy, nada é por acaso, tá ligado? Mixtape, a mente flutua. Mixtape, a mente flutua. A mente flutua. O skate, as manobras, correria, dedicação, talento, rap. Talento, e rap. O que mais? O que nós? Eu acordo cedo, pé direito, eu agradeço. Muito obrigado, mais um dia. Ontem já virou passado, corre atrás. Há muito que eu não sou criança. Sou do tipo, vende almoço pra poder comprar a janta. Dificuldade sim, eterna corrida do tempo. Longe de tudo, principalmente pra chegar no centro da cidade. Movimento, grande atividade, pouca humildade que eu enfrento com muita coragem. Pessoas passando, muita gente tem. Não vejo nenhuma cumprimentando ninguém. Onde o vazio, a cada calçada e meio fio, faz o corpo vagar. Trabalhando muito a mil, não deixo me abater. Sei quem sou e sei porquê, tenho que vencer. Onde muita maldade se vê, vamos levando o microfone, o dom e a voz. Os vagabundos dói, eu me pergunto só por que nós. Porque nós sempre temos que ficar de pé. Porque vier do coração muita fé. Porque nós não podemos escolher, e a nossa vida inteira antes poder escrever. Só porque nós sempre temos que ficar de pé. Porque vier do coração muita fé. Porque nós não podemos escolher, e a nossa vida inteira antes poder escrever. Só porque nós. Rádio Livre Fora do Eixo. Paredes da rua, círculos nas

se foi. Hoje versos melodramáticos me diz que por um triz eu não perdi a diretriz. Mantenho brilho no olhar, forças pra caminhar. Ainda tenho muito que conquistar, me empenho. Derrota a escravidão, senzala é medo de lutar. Aceitar o senhor de engenho, não posso fraquejar. Que venham as arenas, em cada rima nova que faço eu soluciono um velho problema. Mãos que acenam pra mim, sorrisos abertos em vão ainda. Vejo mais corpos estendidos no chão que mãos estendidas. Quantos se foram por ambição, ganância, miséria, inquilina da derrota. A felicidade, uma longa distância. Cada escolha tem um preço, eu sabia que fácil não seria viver de arte, onde panelas ainda se encontram vazias. Aos cantos, olha sem esperança, mirando um horizonte onde o sol nasce, mas a esperança ainda se esconde. Arco-íris sem cor, poema sem rima, declaração sem amor. Alegria, quase um prêmio de loteria. Por favor, Senhor, dá-me forças para não desistir. Pela fé, dobro meus joelhos e agradeço por ainda estar de pé. Quantas madrugadas em claro, mergulhado na escuridão. Na mente, a frustração, nas mãos, papel e uma caneta. Percebi que em cada letra minhas rimas entristeciam, como se tudo que acreditei agora não mais existiam. Vi contas acumulando, depressão batendo na porta. Solitário, medo cobrava juros como um agiota. Derrota não é perder, é desistir de lutar. Esse é o canto da vitória e somente você pode se libertar. Tem muito luto pra tão pouca luta. Valores invertidos, orgulho do fracasso, vergonha de ser bem sucedido. Conduta contrária de tudo aquilo que acredito. Dito, vai vendo, hoje vitória não é quem vence mais, e sim quem sofre menos, yeah. É isso aí, programa Rádio Livre FDE, agora aí com a banda Crow. Vocês estão já ouvindo um dos sons que entra aí no novo CD da banda Crow, né? E os meninos estão aqui, acabaram de chegar aqui na Casa Fora do Eixo Uberlândia e vão bater um papo aí com a gente, falar um pouco mais sobre o trabalho aí do novo CD, Trances of the Thread. É isso? Eu sou péssima em inglês, meninos. Infelizmente, inglês não é comigo não, cara. Mas, enfim, tô aqui então com o Joca, baterista da banda, Lucas, guitarrista, e Humberto, baixo. Infelizmente, o Guilherme, guitarrista e voz, está trabalhando nesse momento, não vive só de música e não pôde estar presente, mas massa demais vocês aqui no programa hoje. Muito obrigado pela presença de vocês. E vamos falar então um pouco sobre o CD tão esperado, o segundo CD da banda Crow, né? Tava lendo mais cedo um pouco mais sobre o trabalho de vocês, né? E aí é engraçado o termo que vocês usam bastante, né? É Triângulo Satânico Mineiro. É isso aí, Banda Crow é do Triângulo Satânico Mineiro. E aí eu vi então um pouco sobre a banda, que vocês lançaram o CD em 2009. É, daí em diante vocês também fizeram vários shows em festivais como Jambolada, entre outros aí no país inteiro. E fizeram uma turnê no Chile, né? E em 2010 uma turnê de 35 shows em 10 países da Europa, né? Muito massa. E aí eu queria que vocês falassem então pra gente um pouco mais sobre esse histórico da banda Crow, o que, que ela vem fazendo desde o início e até hoje, como que vem sendo esse trabalho aí da banda. E aí galera, aqui é o Joca, batera do Crow, valeu demais aí ter chamado a gente pra entrevista. É, o Crow, nós estamos aí na luta no metal aí já tem um tempo, né? Galera, aqui é todo mundo. Humbertão que entrou aí agora, metaleiro das antigas. O Carcaça é o menino novo da banda, mas também tem o metal na veia. É, a gente tenta fazer esse trabalho aí sempre tentando melhorar a cena local, né? Que a cena do metal no Brasil é um negócio meio complicado. Não tem tanto espaço assim, mas a gente sempre tenta promover os eventos aqui e tal, chamar a galera, né, dar oportunidade para quem tá começando, apesar que a gente também tá, né? É, mas estamos aí na correria. É, quando a gente lançou o Before the Ashes em 2009, a gente foi tocar em alguns festivais aqui, nós fomos para Fortaleza, no Four Caos, aqui na época tinha o Jambolada, né? Começamos a fazer assim alguns festivais até com outros tipos de música junto, né? Esses festivais que mesclam tudo, que eu sempre achei isso do caralho. E aí nós começamos a ter oportunidades um pouco melhores para tocar fora. Foi quando a gente foi tocar no Chile. Passamos lá 15 dias com o nosso amigo Villanueva, Viva Laú. E foi muito legal. Lá nós fizemos uma turnê com o Undercroft. E ali começou a abrir um pouco essas portas para tocar fora do país. É, quando nós chegamos de lá, a gente já começou a trabalhar em cima de uma turnê europeia, que é onde estaria o nosso principal mercado, né? O thrash, o death metal, ele vem muito da Alemanha e do leste europeu, né? Óbvio que metal, rock veio da Inglaterra, isso a gente, todo mundo sabe. Mas o estilo que a gente faz vem muito da Alemanha e da Polônia. Né, bandas como Behemoth, Vader, um pouco do thrash, a gente sempre escutou muito Creator, sempre escutou muito Destruction, Sodom, né, bandas do final ali dos anos 80 que sempre fizeram thrash e mais pra frente agora algumas bandas de death. A gente tem isso muito como referência. Então sempre foi o nosso principal objetivo, a gente tem que tocar lá. E nós começamos a organizar, fomos correndo atrás. O Guilherme e o Alisson, na época que tocava com a gente, já tinham ido pra lá com uma banda de Crush, que é o Crush Division. Nosso grande amigo Lauro de Paracatu, que tocava com eles. E nisso eles começaram a fazer alguns contatos. O Guilherme, principalmente, que é um cara muito, né, que tá sempre nesse meio aí, é um cara que consegue muitos esses contatos e tal, tá sempre trabalhando, muito articulado com isso. Nós começamos a correr atrás, mandar e-mail e fomos fazendo, correndo atrás, tentando abrir porta, falando com um, falando com o outro, tomando não, doidado, mas teve muita gente que aceitou. E nós acabamos montando uma turnê que era para ser de 15, 20 dias, virou 60. Nós passamos 60 dias lá morando dentro de uma van, que foi uma experiência sensacional. E de lá pra cá, nós não estamos pensando em parar hora nenhuma. Já estamos tentando aí montar a nossa próxima turnê. É, provavelmente na metade do ano que vem, em agosto, a gente deve estar saindo com uma nova turnê europeia. Não tem nada confirmado ainda de datas, então não posso falar tanta coisa. Mas o Crow está na estrada aí. E agora nós terminamos o nosso CD, já está na fábrica, deve estar quase saindo. Nosso CD novo, Traces of the Trade, que tem uma linguagem, assim, bem mais complexo, eu até diria, do que o Before the Ashes, né? Ele é um CD um pouco mais engajado, ele tem algumas críticas sociais mais pesadas, né? A gente trouxe muitos conceitos de escravidão e de algumas coisas que eu até vou deixar o nosso letrista principal aqui, Humberto Costa, nosso baixista, que ele vai poder falar melhor. Nosso novo CD, o Traces of the Trade, que tá saindo. E tomara que a gente tenha uma estrada longa aí pra mostrar ele pra todo mundo. Bertão, chega o Bet aí. E aí, pessoal. É um prazer estar aqui na web rádio Fora do Eixo, na casa Fora do Eixo aqui em Uberlândia. E, bom, eu entrei pro Crow em janeiro, só que eu tô envolvido com a banda desde 2008. E, assim, já conheço os meninos há bastante tempo e já trabalho com eles diretamente como produtor, na época em 2009, do Before the Ashes. É, muito tempo enchendo o saco de vocês. E algumas viagens, como hold, como vendedor de merchandise, cuidador de banquinha, vendedor de cachaça, né? Mas, bom, o Guilherme procurou em janeiro e eu já tinha até escrito uma letra para esse disco. E até foi a letra que deu origem ao título do disco, que é a Traces of the Trade. Eu comecei a ver, estava assistindo bastante documentários sobre a escravidão, a formação da escravidão na América do Sul, o triângulo de trocas que se formavam entre África, Europa e Américas, e até já até ligamos isso ao lugar que a gente está, que é a gente chama de o Triângulo Satânico Mineiro, e pensamos, bom, nosso estilo é death metal, a gente fala de coisas brutais, não tem muito flower power, não. E o Guilherme veio com a ideia, cara, o que é mais brutal do que a escravidão? E se estendeu além dessa ideia incipiente, que era isso, bem lembrado pelo Joca, que certas pessoas nunca deixaram de ser escravos, então a sociedade em certos pontos ainda é escrava de si mesmo, em vários aspectos. A gente queria trazer isso para a ideia da banda, para o conceito do disco. Só que o disco não se limitou apenas a falar de escravidão, né? Tem os temas que os deathbangers das antigas vão associar bem, que é death metal, né, Joca? Cannibal Corpse, cadáveres e sangue. Mas, bom, em termos de letras, é uma abordagem bem mais séria e bem mais engajada, com certeza. Conversamos com vários pesquisadores, tivemos consultoria de um cientista social da UFO, o Christian Lima, que nos ajudou, porque a gente ia tratar de um assunto que ia envolver culturas de vários povos, principalmente a cultura negra. Então a gente, de forma alguma, a gente queria abordar isso de uma forma incorreta, então a gente... Nós procuramos o Christian, nós procuramos várias pessoas de religiões afro-brasileiras, do candomblé, centros de umbanda, para mostrar o que a gente estava fazendo e ter uma certa um certo respaldo da parte deles, falando, não, está tudo bem, dessa forma que vocês estão tratando esse assunto, está de forma... respeitosa e tá ok, e mantendo a crítica pesada e soando ríspido, agressivo e violento da mesma forma. Vocês estavam falando aqui antes de a gente entrar ao vivo, né, sobre que ao primeiro momento o Guilherme era o vocalista, né, e aí agora já entra também Humberto compondo, e aí de repente já entra uma nova proposta que é todo mundo cantar, gritar. Como que é essa evolução, né? Então a gente tem um primeiro CD que de repente tem mais o Guilherme aí, e como que é? Não, acho que não só também, acredito que não só esse lance dos vocais, mas deve ter tido uma mudança aí, né? Sempre tem essa mudança do CD. Queria que vocês falassem um pouco sobre isso. Então, aqui é o Lucas, guitarrista, agradecer também a oportunidade aqui na Casa Fora do Eixo, né? E acho que a gente pode começar falando, acho que do Before the Ashes, assim, da diferença dele com Traces of the Trade não se detém apenas à parte lírica. Eu acho que a parte instrumental também vai ser bem perceptiva, assim, uma diferença, né? E acho que um pouco disso também, porque eu acho que o Traces of the Trade também, além disso tudo que o Humberto falou e que o Joca falou, tem um pouco da identidade agora do Crow enquanto os quatro da banda. Esse disco tem, nas melodias, nas composições, letras, etc., tem uma influência muito grande, assim, de todo mundo. Então esse disco, acho que ele soa muito mais conjunto, né? Vocês também podem esperar um disco mais pesado, mais agressivo, até pela forma como que o Humberto falou que a gente está abordando o tema, né? Abordando esse tema. Esse disco ele tá mais pesado mesmo. Eu acho que eu e o Guilherme, assim, a gente conseguiu trazer também um pouco de influência do black metal. Eu acho que em algumas músicas vai ser perceptível, né? Isso. Talvez menos thrash e mais agressivo e pesado, né? Das vozes, é. E aí agora a gente também, com essa ideia de esse som novo e também de se profissionalizar um pouco, a gente conseguiu achar uma fórmula, assim, com que os três, vamos dizer assim, a linha de frente cantasse, que deu mais certo, até pra, acho que suou melhor e ficou mais bem, né? Bom, liberou um pouco o Guilherme, que era responsável. Bom, no Before the Ashes ele era responsável por todos os solos e todas as vozes. E a entrada do Lucas, que a gente chama de Carcaça, nosso amigo Carcaça aqui. É o nome oficial dele. O nome oficial dele é o Carcaça. Esse Lucas, eu tô estranhando muito falar o Lucas aqui, né? Eu até achei esquisito. Mas o Carcaça, ele entrou, então somou demais, porque aliviou o Guilherme, o show ficou mais dinâmico, o show ficou mais... diria nem dinâmico, mas orgânico, então ficou uma coisa mais interessante de se ver. Você tinha um antes, eu como fã e como produtor da banda, antes eu via o show e minha atenção era só no Guilherme, que fazia todas as vozes e todos os solos. Agora a atenção é dividida entre todos da banda. Por exemplo, o Carcaças sola, acrescentou várias melodias, faz os backing vocals, os gritos. Eu, quando o Guilherme precisa de uma folga, não vou dizer nem que ele precise dessa folga, mas para deixar o show mais interessante, deixar com mais peso as vozes, eu acentuar certas partes, exato, e então eu já entro com vocal, por exemplo, no Before the Ash tinha vezes que ele entrava o vocal e entrava o solo atropelando uma coisa em cima da outra, então, que ficava bacana, que você olhava aquilo e falava assim, nossa... Mas o Guilherme mesmo já me falou, tá muito mais legal de tocar, tá muito mais divertido, porque eu entro no solo, agora eu posso bater mais cabeça, eu posso, né, ficar mais livre, andar mais no palco. Antes eu ficava lá, eu tinha que ficar perto do microfone, agora não, eu posso ir lá perto do Joca, posso ir lá, sabe? Posso me movimentar mais. Uma pergunta que eu queria fazer era sobre, assim, aqui pra nós do circuito, o nosso trabalho como arte, música, né, a gente considera como nossa vida, né? Ele deixa de ser trabalho, ele passa a ser o que a gente vive mesmo. E aí, diante disso, eu queria perguntar para vocês essa relação mesmo do trabalho, não só do trabalho que vocês têm com a banda, que passa a ser, acredito que também é a vida de vocês, mas e o restante da vida? Como que fica a vida de um cara que tem uma banda, que fica 60 dias na Europa viajando, e aí de repente... ele tem um emprego aqui em Uberlândia, ou ele vive disso? Como que é essa relação aí da banda e da vida? A resposta é simples. Larga o emprego e viaja. Não tem muito o que fazer. Todo mundo aqui tem um emprego, até porque o que a gente consegue de grana fazendo shows, fazendo turnê no Brasil, é só para reinvestir na banda. Não sobra nada para a gente, assim, né? Vamos dizer assim, que daria para viver com aquela grana. Então a gente só reinveste em merchandising, reinveste em passagem para viajar, esse tipo de coisa. E quando chegam perto da época de viajar mesmo, de ficar tempo fora, é avisar pro chefe, olha, eu tenho uma banda e eu vou ter que viajar. Só vou ter que viajar uns 3 meses, mais ou menos, mas eu volto. Tenta fazer acordo para receber o seguro-desemprego, para ficar recebendo a grana enquanto você tá fora. Então isso é o que a gente tenta dar um jeito. Tenta dar um jeito nisso aí. Faz umas horas extras antes de viajar? Total. Sim, claro. No caso, meu e do Guilherme, e futuramente do Lucas, que está graduando agora, é um graduado em música na UFO, né? Orgulho do Crow. O único músico da banda, né? Um graduando em música. Mas como eu sou professor, o Guilherme também é professor, fica mais fácil para a gente chegar e negociar aulas, e negociar reposições com outros professores, né? Sempre tem algum camarada que gosta da banda e fala, não, pode deixar que eu seguro sua onda esses 2 meses aí, e vai lá e manda brasa. Mas, tentando responder a sua pergunta mais objetivamente, do que significa, como que fica esse negócio, essa relação, como que faz, né, para viver nisso aí, eu acho que não tem muita resposta, é mais instinto. Porque chega na hora, se você for racionalizar, você fala assim, nunca, você não vai. Se você for pesar, namorada, família, grana que você precisa para viver, ainda mais, os meninos são daqui de Berlândia, eu que não sou daqui, eu que não tenho família aqui, então tem o aluguel, tem as coisas, onde vai ficar isso? É meio que ir no feeling mesmo. Não, eu só ia comentar que, que nem você falou, não dá para ficar racionalizando isso demais. O trabalho para gravar esse CD foram 6 meses. E a gente queria gravar o melhor CD possível. Foi até um pouco mais que isso. Mas assim, vamos gravar o melhor CD que a gente conseguir. Tudo tocado mesmo, para quem estiver ouvindo, vai sentir o que nós estamos tocando, a energia que estava dentro do estúdio. Acorda às 6, trabalha até às 7, entra no estúdio às 8, sai de lá às 11h30, vai para casa 12h30, dorme 1h da manhã, acorda às 6 de novo. Não tem jeito, foi assim uns 6 vezes. Até a hora que o povo começou a pirar um pouco, entrar em desespero, falar que eu não quero isso mais. Mas dura uns 5 minutos só, depois volta. Assim, tem que ir indo, não tem jeito. A gente ama fazer isso e a gente não para de jeito nenhum. Aproveitar que você começou a falar sobre o processo de gravação, né? E a gente tem, tanto tem bandas que preferem elas mesmas produzir o seu CD e de repente tem o seu próprio estúdio, ou, né, e acabam ela mesma trabalhando aqueles meses, ou então contratam um produtor e ele trabalha aquilo ali. Como que é o processo de vocês? Como que vocês definiram que ia ser a gravação desse CD? Então, a gente buscando isso que o Joca falou, de tentar fazer um CD bem melhor que Before the Ashes e o melhor CD possível que a gente queria, a gente também, né? Obviamente, teve que procurar uma... Na verdade, nem uma gravação melhor, porque foi até no mesmo estúdio, né? Mas uma forma melhor de gravar também, a gente pesquisou mais e aí dessa vez a gente optou por fazer um trabalho mais orgânico, né? A gente evitou usar muito efeito digital, né, Joca? A bateria foi gravada sem triggers, né? Inteira na mão, só com o microfone, as guitarras também, tudo no amp. Eu acho que esse orgânico que a gente optou nesse novo CD vai soar bastante. E também a questão do produtor, a gente teve ajuda no Before the Ashes, os meninos até tiveram ajuda no Before the Ashes do Gustavo, do Vasquez e do Luiz Maldonado lá, e que são artistas excepcionais, o Maldonado e o Gustavo, músicos muito bons mesmo. E a gente já parceiros do Rock Lab lá, né, de Goiânia. E a gente já parceiro do Before the Ashes, resolveu manter a parceria, que deu muito certo. Eles ajudaram muito mesmo na gravação e na busca de timbres, né, principalmente de guitarra. Luiz, o Maldonado, que é um guitarrista excepcional. Foi um bom tempo de estudo, assim, de timbre mesmo, de som. Então nós ficamos em Goiânia 20 dias praticamente, dormindo lá, morando dentro do estúdio. E a ideia era assim, se os caras das antigas, vamos dizer assim, os clássicos do metal, se eles faziam assim e viraram os principais CDs, foram gravados assim, por que não fazer do mesmo jeito, né? Porque hoje em dia tem muito esse negócio de home studio, de fazer só em computador, tudo em plugin, tudo digital. Não quer dizer que não possa ser feito. É legal, isso abriu muito espaço para muita gente que não tinha oportunidade de ir num estúdio grande, ir lá e ficar lá 10 dias. A gente também não tinha antigamente. A gente conseguiu isso, foi trabalhando e conseguiu nesse CD um espaço ali que a gente até vendo alguns vídeos de estúdio reportes na internet, a gente viu, cara, nós estamos aqui há 20 dias, o nego fica 3 meses gravando. Uma banda já consagrada, banda grande, que vive disso, fica 3 meses gravando. Não teve jeito. Só que 20 dias ali foram 6, 7 dias de gravação de bateria. 2 direto. Acordava de manhã, sentava lá e tocava até 10 horas da noite. 2 desses dias foi só para achar o som que a bateria ia fazer. De guitarra também, foi 4 dias de guitarra, foi 1 dia e meio mais ou menos, testando o amp, testando o timbre, testando guitarra, testando tudo. Pra ficar assim, o som mais original possível. Não, o baixista você também demorou 1 dia pra arrumar esse baixo seu. É, e foi isso, e no final teve um resultado maravilhoso, assim, que principalmente a gente. Vamos ver o que a galera vai... Eu espero que todo mundo goste. Mas que a gente ficou muito satisfeito. Que eu acho que no final, principalmente nesse meio, né? Que não tem, vamos dizer assim, não tem tanto retorno até financeiro ou de shows, né? No Brasil se faz pouco show em termos de death metal. Né, show grande, assim, bacana. É, então, eu acho que a gratificação maior era a gente ouvir o CD e falar... Caralho, esse CD eu gostei, eu posso pôr lá em casa e eu escuto ele de manhã, que eu acho ele um CD massa. E isso foi muito legal. E só pra finalizar, a gente masterizou ele na West Side Music, de novo, é o mesmo, a mesma masterização do Before the Ashes, que é em Nova York, com o Alan Dutz, que fez Cataclisme, que fez Cannibal Corpse, fez bandas gigantescas aí. A gente teve a oportunidade de trabalhar com ele de novo, que é muito legal, ele é um cara muito massa. E dessa vez a arte não foi feita no Brasil. Ela foi feita por um artista fantástico, chama Costin, é um romeno louco, que nós conhecemos na última turnê, que ele trabalha com muita gente bacana, e ele ficou fã da banda, nós ficamos fã dele. Nós falamos, não, essa, a arte vai ser você que tem que fazer, e ficou sensacional, tem até aí pro pessoal ver. É, daqui uns dias já tá à venda, todo mundo vai poder dizer se eu tô falando besteira ou não. Massa, e então falando mais, voltado aí pro lançamento, tem como a galera ver na internet já ou não? Tem, essa capinha, aonde que eles podem ver? É só entrar no Facebook do Crow, facebook.com/crowmetalzone, ou crowmetalzone.com, que tem os links lá e tal, tem alguns links das notícias, até da participação do Álvaro Lilo, que é do Vatain, e do Undercroft, que ele gravou uma música com a gente, que chama Retaliated. Ficou sensacional, o cara fez com coração mesmo. É, pode entrar lá, crowmetalzone.com, que tem todos os links pra ver a capa, ver as notícias do CD. Daqui uns dias já vai ter música pra download lá e tudo mais. Massa, gente. Mostrando pra Nuca de designer aqui do Coletivo Goma também, a capa do CD. E falando então sobre domingo agora, né, o lançamento do CD então em Uberlândia, primeiro momento, né, e aí junto com o lançamento do CD de vocês também vai ter o lançamento da banda Atero, né. E aí, diante disso, eu queria perguntar pra vocês qual que é a relação mesmo da banda de vocês com a Tero e até mesmo com a cena e com a cena de Uberlândia, né? Eu que tô em Uberlândia há 2 meses, mas que já acompanho a cena há muito tempo e que, né, não conheço muito mais que a banda Tero. A gente tem várias bandas aqui em Uberlândia da cena mais extrema, que a gente chama dentro do circuito de cena extrema. E a gente conhece várias bandas que vêm circulando mesmo o Brasil e na Europa, né? Acredito que essas bandas, a maioria também tem essa circulação. Queria que vocês falassem então um pouco mais sobre esse evento mesmo de domingo e a relação mesmo com a cena de Uberlândia. O Atero é mais que uma banda de amigos, praticamente uma banda irmã do Crow, porque o primeiro baixista do Crow é o Sapão, que é o baixista do Atero. E o Guilherme tocava no Atero. Então, assim, o Guilherme participou desse último disco do Atero que vai sair, escreveu alguns sons, tocou, fez alguns solos. O Sapão trabalha com o Joca. Eu empresto meu amplificador pro Marquinhos, pra ensaio. O Joca empresta a bateria pro Serginho. É uma banda irmã, não tem nem o que falar. Não é nada mais apropriado que lançar os dois CDs, o Traces of the Trade e o Contraste do Atero, que ficou um disco que eu não saio do meu som. Não saio do meu som. Quando a pessoa fala assim, não saio do meu som, parece que tá só dando migué, mas na real, tá lá em casa, eu tô escutando todo dia, né? Tonta! É muito foda, né? Então, assim, escuto da primeira até a faixa bônus, né? Que vocês têm uma faixa surpresa no disco, quem foi escutar o disco do Atero. Tem que ouvir o disco para descobrir a faixa escondida, que é muito, muito doido. Então, assim, para esse show, as duas pessoas que estão fazendo o corre desse show é o Guilherme e o Sapão. O Guilherme do Crow e o Sapão do Atero, né? O Sapão até pediu para avisar que se levar um litro de leite a mais, já ainda ganha o CD do Atero. Então, assim, só não vai se a pessoa quebrar a perna no dia, sofrer um acidente, porque não dá para não ir. Assim, eu falo nem tanto pelo Crow, mas pelo disco do Atero, que vai ganhar o disco lá. Então, e outra, não... domingão, 3 da tarde... Vai fazer o quê? Nada. Você vai lá ouvir o Crow e o Atero. O No Defeat e o Fúria. Que ainda vão quebrar o pau lá, que vão ser 3 bandas de hardcore, ou seja, vai ser moeção o tempo todo. Ainda tem o Crow pra dar uma aliviada no som, né? Ficar alguma coisa mais light. E vai ser muito legal. 1 litro de leite, dia 25 agora, no vinil, 3 horas da tarde, começa a festa. E é isso mesmo. A gente quer que seja uma festona para o lançamento dos CDs, e tá todos os amigos lá, tá todo mundo participando. Legal isso que o Joca falou, de ser uma festa, porque o clima que a gente tá sentindo para esse show não é de show, não é de chegar e luzes e solta intro e não sei o quê, e obrigado Uberlândia, vai ser uma festa, a gente quer ver os nossos amigos, a gente... Chuva de... Não vai ter chuva de fogos, não vai ser um Triângulo Music, nada disso. É uma festa entre amigos, com uma banda que é irmã do Crow, uma banda, né, que... Pode ser uma festa com 300 anos, né? Exato. E além disso, a sua pergunta, a nossa relação com a cena de Uberlândia, bom, o Crow é uma banda que está desde 2006. Todos os eventos que o Crow pode tocar, que o Crow pôde tocar em Uberlândia, tocou. Eu não conheço uma pessoa que mais ajudou as outras bandas sem pedir nada em troca, mas só pelo fato de tocar ou de ajudar, de carregar algum instrumento, que é o Guilherme, que infelizmente não está aqui. Então, da minha parte, desde que eu entrei no Crow, e a relação com a cena não podia ser a melhor, assim, que eu vejo. Mas como o Joca já disse, a cena do metal no Brasil é complicada, não é uma engrenagem, né, que está rodando bem como é na Europa, que as coisas já estão fluindo há 10 anos. É uma coisa bem incipiente, e nós estamos no meio tentando também. Estamos junto com a barra. Tá igual todo mundo. Massa, galera. Eu acho que é importante isso daí. E aí, só para finalizar mesmo, queria que vocês falassem como que é a distribuição do CD, como é que então a galera vai poder encontrar, seja distribuição nacional, internacional e também online. falar pra galera então como que podem conhecer mais o trabalho de vocês. É, em termos de distribuição, o CD vai estar à venda provavelmente daqui uns 25, 30 dias. É, ele estará à venda em Goiânia, né, e mais ali centro-oeste para cima pela Two Beers, do Segundão, lá de Goiânia. É, aqui em Uberlândia, pela Valvulado. E todo mundo pode comprar online pelo site do Crow, que eu já falei, crowmetalzone.com. É, compra diretamente com a gente, recebe pelo correio e tudo mais. Não só o CD, como o merchandise também, as camisetas e tudo que tiver disponível lá. É, vai ser. É só entrar lá no site que tudo funciona. Chega na sua casa direitinho. E é por aí. Vai ser essa parceria, a banda Valvulado e a Two Beers, que é a mesma parceria do Before the Ashes, né? Só não tem hoje a Free Mind porque ela não existe mais. Mas se... E a Parabelo Records porque ela está tocando baixo na nossa banda, que era Parabelo de Paracatu. Está aqui a Parabelo. Que... A Parabelo não teve que parar porque teve que tocar baixo do Crow agora. Então assim, não, era um selo que eu tinha e na verdade esse selo surgiu foi de brincadeira. Eu tenho um amigo da Suécia que foi assistir o show do Motorhead em Londres. Eu morei em Londres 5 anos e esse cara chegou lá e um dia falou, ó, lancei um disco. Se um dia você voltar pro Brasil, você lança o meu disco? Eu falei, eu nunca imaginava que eu ia voltar pro Brasil. Eu falei assim, ó, tô morando aqui, cara, não vou voltar não. E por destino eu tive que voltar. Aí... passou assim uns 2 meses, ele me ligou, você está no Brasil, e agora? Você vai lançar? Ué, falei que ia lançar, né? Então vamos lançar. Lancei, gostei da empreitada. O Guilherme me procurou quando foi lançar o Before the S, aí, vamos fazer uma parceria também? Vamos embora. Na verdade só mudou o nome do selo, né? Antes era Parabelos Disco, agora é Triângulo Satânico Mineiro Discos. Continua a mesma coisa. É todo mundo. É essa galera toda. E na Europa ele deve sair só no começo do ano que vem. É, aí ele sai pela Axa Valarra Discos, que é da Romênia, que lançou o Before the S também. O time tava ganhando, assim, mas tava empatando, então não vou mexer não. É a mesma galera, tá aí, tá funcionando, estamos correndo atrás, fazendo show, tá massa. É isso aí. É isso aí, galera. Obrigado, a gente já tá aí no final do programa mesmo. Vai começar um outro programa do Circuito Fora do Eixo, quer dizer, já começou. A gente tem um programa agora que está acontecendo de live stream, né? A gente está sempre com programas ao vivo em toda a rede. E aí agora já está rolando outro programa e a gente vai encerrar por aqui. Queria agradecer vocês aí pela presença, desejar um bom show no domingo. Infelizmente, não vou poder presenciar o show, mas acredito que, morando na mesma cidade, com certeza em breve vou poder curtir o show de vocês, né? E... dizer também que nós do Fora do Eixo estamos dispostos, temos uma distribuidora, né, que é a Distro Fora do Eixo. Hoje a gente consegue distribuir um CD em mais de 100 cidades no país e com certeza teríamos um grande prazer em distribuir o CD de vocês também aí pelo nosso canal de distribuição. Então, muito obrigado mesmo pela presença de vocês. Espero que a gente se encontre em mais e mais oportunidades para falar mais sobre o trabalho de vocês. Gostei muito aí do trabalho. E aí, queria que vocês indicassem também um som para a galera ouvir na íntegra aqui agora, para encerrar a entrevista. Bom, é a faixa número 6 é a Hazardous Punishment. É isso aí, galera. Foi um prazer estar aqui na Casa Fora do Eixo. Número 6... Oh, o Avner tá ouvindo aqui lá de São Paulo. O Avner tá morando em São Paulo, na Casa Fora do Eixo de São Paulo. E ele pediu pra perguntar se já tem música disponível, né? A galera já tá querendo sacar as músicas. Saudades do Goma, Avner. Tem música aí, galera? Não, nas próximas semanas, nos próximos 15 dias já vai ter música pra baixar no site e tudo mais. É, por enquanto vai ficar só no show. Mas vai durar pouco, eu espero. Massa, então, galera, fica ligado no site deles, que em 15 dias já tem música aí no site. Nós estamos esperando aí, o Avner também está esperando aqui no online. Valeu aí, galera, que acompanhou o papo pela Web Rádio Fora do Eixo. Quarta-feira que vem estamos de volta aí com mais um programa Rádio Livre e FDE, sempre trazendo as novidades da música brasileira. É, valeu, galera da banda Crow. Querem deixar algum recado? Pô, valeu demais. Eu ia falar uma frase aqui, mas ela era meio estranha. Metal aí na veia, sempre. Valeu, galera. Valeu, pessoal do Fora do Eixo, foi um prazer e do caralho o trabalho de vocês e espero ver a galera lá no domingo. É nóis, é isso aí, galera. Então vamos curtir aí a música número 6, faixa 6 aqui. A Hazardous Punishment. E a gente encerra, então, mais um programa Rádio Livre FDE. Como eu costumo dizer, né, Luísa? Aumenta o volume. Você escutou o programa diário Rádio Livre Fora do Eixo. Até amanhã!